Táxi aprovado via pista, liberando na cabeceira 35 após Lima, contorno pátio principal, chame livrando pátio principal, agressando pátio 3, Juliette, Quebec Hill. Juliette, Quebec Kilo, por gentileza, stand by no transponder. Gente, boa noite. Fala, Salvador, muito bom dia. É o Stan Mike FC Índia. Mike FC Índia, senhor, se encontra na remota do pátio 1, na posição 13. Solicito autorização de reboque para o pátio 1, posição 7, Índia número 7. Autorizado, chame no término. Mike Exchange informa termo de reboque na posição 7, 4, 1. Muito obrigado, boa noite. Bom dia.